Salvador, bom dia, aqui o Azul Alfa, Yankee Charlie. Prossiga. Muito bom dia, o Alfa, Yankee Charlie está no pátio 3, pede autorização de reboque para o pátio principal. Vai para a posição de número 8, infra-aero está ciente. Mas ó, tem uma chuva aqui, mas tá. Não vai impedir a aproximação não. Visual, a pista em 1-0, vento é 60 graus, 612 nós, altímetro no 0, 1-3.2, padrão. Temperatura 30 graus e sem chuva na vertical, pista tá seca. Ok, visual na 10, padrão, ajuste aí. Daqui a pouco a gente tá chegando aí, estimando ao 00, nosso aterragem em Salvador. Tem uso, é 1-0, e forma ajuste de altímetro agora, na 1013 padrão, 1-0, 1-3, o vento 0,50 graus com 0,5 nós, temperatura de 30 graus, 3,0 graus, informo o aeródromo opera em condições visuais, teto de 2.000 pés, visibilidade acima de 10 km. E de November Alpha vai reportar quando estiver com sua notificação. Confirme que o horário foi feito. De November Alpha será verificado junto à saliência, que é a guarda de cópia. Tomo a hora real agora. Hora atual 0937, Zulu. Que é com Índia, tá ciente das condições do aeródromo ou não recebeu a TIS? Vimos que tá ciente ou que não recebeu a TIS? Ciente, o Mike é com Índia, tá só confirmando o voo local, vai prosseguir afastado quantas milhas, em qual setor? Setor norte, setor sul? O farol da barra? É, até o Benício. Ok, ciente, o Mike é com Índia, tá autorizado então, 500 pés. Prosseguindo da 1-7 com curva à direita após decolagem, ingressando no corredor Axé. Aciona transponder 0115, frequência do controle 119.8, a torre opera em 118.62. Perto, Mike com Índia, confirma estacionamento e precisa borda. 4 Mike com Índia, livre acionar para o táxi, vai chamar a torre 108.6, ajuste padrão 1013. É bom, foi, bom dia. Bom dia. Só um minuto, de novo, Alfa, está sendo checado aqui essa lei, só um minuto para cópia. Eco India, bom dia, Livre Acionar, chame táxi. Bom dia, senhor. Chamar para o táxi, como pronto. Alfa Vito Juliette, ingresso autorizado, reporte pronto para decolagem. Romeu Índia, November Alpha, tá pronto, cópia. Então, favor, local autorizado, Salvador, Salvador, ano meu pés, decolando no 7, curva esquerda após a decolagem, subida corredor forte, vai prosseguir corredor forte até 20 milhas, depois retorna 0117 ao transponder, controle 119, decimal 8, torre opere 118, decimal 6. Correto, Índia November Alpha, ajuste padrão 613, sistema de torre agora, acionamento. Tenha um bom voo e bom dia. Atenção, confirmando Índia November Alpha, 04, orelhas a bordo. 4 gato. November Alpha autorizado, acionamento, chame pro táxi. Doutor Salvador, bom dia, Azul 9136, passo 20 para 1. Azul 9136, este é o controle de Salvador, meu cordial. Nenhuma espera prevista. Vou ir para a Duna, desça para 2000 com 1013 para o ILS. Ok, direto Duna, na proa, descendo para 2000 pés do 03, vamos pro ILS. Salvador, bom dia, 7663, informação hotel, perdeu contato com o centro, repito. Muito bom, 63, este é o controle de Salvador, vamos ajustar em 1013 e prosseguir para 8000, na bom? 8000, na bom, 7663, padrão. Delta 3179? Positivo, 3179. Bom dia, 3179, Guarulhos, eu tenho 380, confirme se está ciente da informação ATIS ou copia as informações? Posso dar cópia de informações, não estou ciente do ATIS. Ciente, está 3179, hora real 0946, Zulu, pista em uso 10, o vento 080 graus com 05 nós. Temperatura 30, 30 graus. Forma ajuste de altímetro 10, 13. as condições do aeródromo, operando em condições visuais, teto de 2.000 pés, visibilidade acima de 10 km, Rotor 179, confirme se copiou as informações e já está pronto para a cópia de autorização. Copiado as condições, pronto para a cópia, 3179. 379, Guarulhos, está autorizado, nível 380, Vieira Via Peruísque 50, decola da pista 10 após a decolagem com curva à direita, na subida Dael, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev, aciona transponder 5466, frequência do controle 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 380, via Upper Whisky 50, decolando da pista 10 com curva à direita. A saída da El, após Leda e Bidev. O transponder 5466 e o controle Salvador 119.8, o 3179. Guarda está 3179, ajuste de altímetro 1013, frequência da torre em 1.8.6, 118 meia dúzia, chame pronto no meia dúzia para o push em acionamento. Chamo o lado do Osório push em acionamento, 3179. Salvador, gol no 434. Esse é o controle Salvador. Acione agora identificação. Ajuste 1013 e desça para 5.000 na chegada Mari Pista 10. Gol 1434. 3, Mari Pista 10, descendo para 5.000. Gol no 434. Perdeu contato com o centro. Gol no 434. Ok, muito grato. O 3663 passa 1.1700, reautorizo para 4.000 com liberação de altitude. 4.000, na 3663. Yes. Controle. Controle. Oceano 225 está em Alagoinhas, no nível 180. Vamos ajustar em 1013 e descer para 6.000 na bomba. Câmbio. Para 6.000 na bomba. Salvador, azul, alto, Yankee Charlie. Informa, perto do reboque. Obrigado e um bom dia. Entende, Pastiali, bom dia. Controle, o gol no 434, quer desviar direito. Livre. 922, boa, descida para 170. Sou 922, Salvador, ajuste 1013, desça para 7000 da Mari, câmbio. 13 da Mari, velocidade está a manter 250, está liberado. 250 é uma boa velocidade, tem mais, deixe-me ver aqui, 4 aeronaves à sua frente com a pousada. Perfeitamente, só confirmado aí, 13, pista 10, né? Afirmativo, capitão, a chegada Mari para pista 1-0. Chegada 1-0. De November Alpha, autorizado alinhar e reporte pronto para a decolagem. Estou autorizado em ILS. Autorizado em ILS, X-Rex 0, azul 9300. TAN 3663, vai cruzar a linha do litoral ou iniciar o voo sobre a Baía de Todos os Santos, libera a restrição de altitude, vamos descer para 2000. 2000 liberado a restrição de altitude, TAN 3663. Oceano 225, desça para 4000 pés, Oceano 225. 4000, 225. Tá 3179 no portal 6 para o pushback e acionamento. Tá livre, chame táxi, a 3179. Livre, chame para o táxi 3179. 1000. Bebe o gol 9225. Senhores aeronavegantes, a sequência para pouso em Salvador. Azul 9136 é o número 1. TAN 3663 é o número 2. Oceano 225 é o número 3, mantendo velocidade. Gol 1434 é o número 4. Gol 1922 é o número 5. Gente, gol 1434. 637. Ciente, frequência livre. Atacuta Juliette, frequência livre. TAN 3663, livre aliás. Livre aliás, TAN 3663. Azul 9136 Duna, localizador em aproximação, checa o trem, torre 1186. 1186 para a torre, o azul 9136, ainda vamos guardar 3. Daqui a pouco a gente volta para o serenho. Alô, tá, 3663, redução para aproximação, cheque prepouso. Tá, torre, posição Salvador, 1936, final do ILS X-Ray Pistudo 0, Zero Check 3. Avião 36, tráfego avistado, checa o trem, pista 10, tem o pouso autorizado, vento é de 90 com 10. Ciente de pouso, pista 0, azul, na avião 36, já de forma 3 de pouso. Chegou no 434. O senhor está passando 5.700 e autorizado para 3.000 pés, aguardando a vetoração. 3.000 aguardando vetores. Gol no 434. Após a decolagem. Azul 9136, então, ainda não checou o trem. Continue, reporte checado. Informação de trato, estou com o César 150 em seu rolagem, pista no 7. Vai decolar com o Proa Sul e vai manter o setor sul Herói aguardando para o cruzamento Herói, sem interferência na sua aproximação. Ciente, o 9136. Uno 434, início de vetoração esquerda 360, tem como limite o localizador, descendo para 3.000 pés. 360, esquerda, limite ao localizador, descendo para 3.000. Oceano 225, 4.700 para 2.000 pés, manter a velocidade por mais 1 minuto e meio. Vai manter a velocidade também, 225. Pista 10, tem o pouso autorizado, o vento está alinhado com a 10, com 10 nós. Ciente, ele pôs pistão zero, tem o tráfego no visual, 9136. Na 3063, ciente do tráfego número 2 para o pouso, continue com a liberação, o altímetro 1013, 90 graus, agora o vento com 10 nós. Fim de November Alpha, decolado ao 58, vai manter o setor de perna contra o vento da pista 10, aguardando o cruzamento do aeródromo, ok? Passa 4 para 3.000 com a bela ilha de Itaparica, frente direita proa 030. O próximo retorno será para o localizador. Direita 030, beirando o localizador. 434. Para, confirma pra gente o vento, direção e intensidade, por favor. Afirmativo, o vento é 90 graus com 10 nós. November Alpha autorizado a prosseguir com curva à esquerda, cruzar a cabeceira 28, aguardando transferência de comunicações. Índia November Alpha. Dois mil pés, está sobrevoando a ilha de Itaparica. Ok, direito 085, descendo para 2010. Localizador está livre, gol no 434, já está no localizador. Positivo, completando a aproximação e aguardando a transferência. Gente, gol no 4. Azul 9136 no solo 00, libera direito 129. 219 à direita, azul 9136. E o Índia November Alpha mantém ali no litoral, ao bloquear a praia de Buraquinho, transfira com o controle 119.8 até a volta. É regresso, tá 3.063, tráfego cruzou a cabeceira 28, está mantendo ali no litoral 1.000 pés, afastando-se de Salvador. O vento é de 80 com uma 12, depois autorizado, 63. Lembra a pose, tá? 3, 3, 3. 2 mil pés agora, 1, 2, 2, 3. Oi, bom dia, Xenero 6225, uma mira do Xenero, baixou e checou. Bom dia, 6225, avistado, número 2 para o pouso. Tráfego que o precede, o Airbus Atana, final aproximada de 1 milha. Continue agora a liberação, altímetro 1013, 80 graus, 1290. É, deixa eu ver que vai dar uma celebre. 3179, mantém o ponto de espera. Temos sequenciado duas aeronaves na curta e tem uma terceira ainda a 3 milhas de duna. Vamos esperar o Oceaner pousar e a gente avalia se teremos condições de decolagem imediata, ok? De imediato a gente consegue, ok? Teria condições de decolagem imediata? Bem mais. Só mais um instantinho, vamos pousar o avião que na sequência a gente ingressa então para a decolagem imediata. Ok. Precisa para 2 mil pés, 922. Afirmativo, tem mais três aeronaves à sua frente para pouso. No caso, a frente imediata, você tem o Gol 1434 da sua companhia, que está afastado 8.7 milhas. Então, os dois estão reduzidos. Papa Romeo, Índia Nova Amaral, Alfa Controle Salvador está ciente, meu cordial, prossiga visual sempre na escuta. Positivo, mil pés. Gol 922 para o localizador, direita 080, livre LS, aguarde transferência 1922. 080, tá livre LS 922 e 102.000. Proposta 3663. Brasil 9136, vai ingressar parte principal, portão 09. Ingressa na parte principal, portão 9, Brasil 9136. Também agora, obrigado pelo trabalho. Salvador, Gol 1434, estado localizador, passando duna, baixar travado. Sente 1434, reporte o marcador externo, aguardando liberação para pouso, Airbus vai alinhar para a decolagem imediata. Caralho externo.